Revolução. Revolução. Apesar dos castigos, estamos crescidos, suficientemente espertos pra nos mantermos vivos. A cada passo, um passo pra frente, é claro. Cruzar o nosso caminho pode custar muito caro. E de repente me lembro dos tiros da madrugada. Outro corpo crivado, tambor descarregado, balas. Outra voz que se cala e dá lugar às lágrimas. Outra alma que se foi já não volta mais. E já não volta mais. Nas esquinas, nos becos, a bandidagem revida. E não se espera nem pense que eles retornem com vida. É foda pensar que um ferro pode trazer proteção. A morte mostra sua face e mata nossos irmãos. No outro lado da favela, barracos caídos, pessoas soterradas, mães que procuram seus filhos. Tá difícil prever o futuro. Tá difícil sair desse labirinto escuro. Amanhã se repete, cabeças vão rolar. Quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar, prepare-se. Quando o futuro chegar, só Deus pode dizer. Quando o futuro chegar, prepare-se. Quando o futuro chegar, quando ele vai chegar. É um passado cabuloso que revolta. É uma dor forte no peito que não passa, é foda. Saber sorrir, lutar, andar sempre na linha pra não ser jogado. Pessoas que morrem, pedaços do seu corpo que não serão encontrados. Condenados a viver em um novo tempo, onde crianças felizes serão bandidos. Logo mais detentos, onde famílias decadentes não tem mais esperança. E o destino covarde faz botar no peito o desejo de vingança. A vida traz a morte leva a nossa alma embora. A luz não vem à terra pra zombar das trevas. A bomba explode no ar, traz a tristeza e morte. E o nosso povo iludido, covarde, se entrega. A justiça que se diz imparcial, aqui só prende pobre. Nas guerras, no crime, na tolerância, do medo na vida, aqui só morre pobre. Onde está a lei pra aliviar esta cruz? HIV, morte certa, caralho. Salvem os moleques da Febem, da fome, presídio, cadeia, subúrbio, favela. Aqui o medo tem nome. Faça seu próprio destino, porque no mar de espinhos cabeças vão rolar. Quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar. Prepare-se. Quando o futuro chegar, só Deus pode dizer. Quando o futuro chegar, prepare-se. Quando o futuro chegar, quando ele vai chegar. É do futuro incerto que temos a incerteza. Vamos quebrar as algemas, fazer com que a paz se torne nosso maior consolo. Mostrar pra quem tá contra que temos sangue na veia, ré. Também sangue no olho. Malandragem é estar vivo e não deixar que derramem nosso sangue. É triste, é trágico, mas acontece a cada instante. Atitude mortal, inteligência e moral. Revolução na parada, Distrito Federal. Entre o bem e o mal, alguém tem que ganhar. Um ferro na cabeça e o ódio na mente. São armas pra te matar, eu quero ver sua cara. Quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar. Prepare-se. Quando o futuro chegar. Só Deus pode dizer. Quando o futuro futuro chegar. Quando o futuro chegar. Quando o futuro chegar.